Hoje a minha piroca banca tá firme no teu bucetão. Hoje o tambor de quarenta, hoje o tambor de quarenta, hoje o tambor de quarenta, hoje o tambor de quarenta, hoje o tambor de quarenta, hoje o tambor de quarenta, hoje o tambor de quarenta, hoje o tambor de quarenta, banca tá firme no teu bucetão. Banca tá tão, banca tá firme no teu bucetão. Banca tá, hoje o tambor de quarenta, hoje o tambor de quarenta, banca tá firme no teu bucetão, bucetão, bucetão, bucetão, bucetão. Hoje o tambor de quarenta, banca tá firme no teu bucetão. Hoje o tambor de quarenta, banca tá firme no teu bucetão. Banca tá firme no teu bucetão. Banca tá firme no teu bucetão. Joga a umbrella pra cima, faz vento nos mano, faz vento nas minas. A bala no copo é pra entrar no clima, que hoje tô presente no 12 do 5. Joga essa check, joga essa check, joga essa check, joga essa check, joga essa, joga essa, joga essa, joga essa, joga essa, joga essa, joga essa check. Joga essa check no mano de umbrella que tá ventilando o baile de favela. Rodeado de piranha, vem sarrar na peça se for tua intenção. Nunca teve romance, pelo amor não se apaixona. Joga sua safada na peça do teu ladrão. Tô louco, tô crazy, de doce, bala e balão. Depois do twin, vou tacar.